Torre Salvador, Oceanair 6224, gate 1, autorizaria acionamento do motor 2 na posição para posterior pushback? Que o acionamento da posição é em coordenação com a infraero e o chame para o pushback, ok? Pela aeronave Gelo 3 que iniciou. Afirmativo, senhor. Então, em coordenação com a infraero, acionamento e reporta nessa para pushback 6224. O Oceanair 6313, mudou 25 a bordo, 4 horas e 10 minutos, alternando o galeão. Que se a gente mantém a posição? Mantendo. Torre, o Oceanair 6313, o Azul deu algum estimado aí, que ele vai ficar pronto? Ele deu 2 minutos, completou agora, o Azul com a 209 confirme as intenções. O Azul solicita ingressar e livrar a pista e retornar pro gate. Ok, vamos fazer assim, o senhor vai ingressar pela esquerda e fazer aí o contorno desse canteiro à sua frente, sair por essa mesma taxiway, ok? Mas vai manter posição ainda que eu vou ingressar com o TAM na cabeceira enquanto o senhor faz essa manobra. Positivo, então, ingressa, aguarda a posição, guardando o TAM livrar, o quanto 209. São 32585, aeronave da Azul, alinha e mantém no zero. Para ingresso no pátio 1, 3178. 178 esquerda, portão 7, ok? Ingresso esquerda 7, 3178. Chanel pode ir para o ponto de espera? O Azul agora livra a direita e vai taxiar na via Alfa e vai manter posição antes da Juliette, ok? Vai entrar ali à esquerda, ok? Agora próxima à esquerda e manter posição antes da Juliette. Naquela posição que ficou anteriormente virado pra cá, agora virado pra lá. Positivo, Alfa antes da Juliette, o 4209. O 6313 observa a passagem da aeronave da Azul em retorno. Após ela, taxi até ponto de espera e chama para decolar. Ah, tá ok. Após o Azul, ponto de espera. 3858, livre decolagem, 100 graus, 5 nós. Livre decolagem, 3850. Para o pushback Oceanair 6224, está no gate 1. Recordando com a equipe de pátio, assim que a aeronave da companhia que está aí no setor de pushback taxiar, faça seu pushback e chame o táxi. 7, em coordenação, o 6224. Que Azul mantém essa posição aguardando definição do seu portão pela infraero, ok? 7429. É, tem já alguma previsão se vai cancelar o voo? Qual vai ser aí o tempo de espera aproximado? Eu tive só procedimento de manutenção por enquanto, doutor. Ok, é exatamente por isso, porque dependendo do procedimento, se for uma coisa que pode demorar muito, aí não irá ocupar um portão, aqui já tem a programação dos portões. Aguarde então aí na escuta. Ok, a previsão é que é só travamento de uma válvula e eu já comuniquei com a manutenção e ela informou que não é demorado não. Ok, gente, aguarde, eu estou esperando só a infraero me dar a resposta aqui. Ok, 3858, decola os 38, controle 198. 198, então 3858, boa noite. Pronto, ponto de espera, 6313. 6313 autorizado alinhar e quando pronto decolar, vento 080 graus, 20 nós. Sente a linha e decola 90, 6313. Para o pushback do vento 305 do 10. O 10 está autorizado, chame táxi. Chamando a táxi, 3305. Que o azul 4209 vai ingressar no pátio 3, ok? Esse pátio aí à sua frente, à esquerda. Ingressa via Juliette, depois à esquerda, pátio 3, prevista a posição 4 do pátio 3. Gente, para o pátio 3 da posição 4, azul 4209. Meia 3-1-3, decola as 4-1, controle 19-8. 19-8, boa. Torre Salvador, Ocean Air 6224 para o táxi, está com uma centena a bordo. 2:10 de autonomia, alterna Salvador. 6313, contato radar, suba o 360, saída da EL. Precisado voar direto Leda. Ok, direto Leda, 360. Para o táxi, tá 3305, 168 é o POB, 3:20 autonomia, alternando o Natal. Outro cara pronto, 6224 Ocean Air. 6224 autorizado na decolar, 100 graus, 6209. Autorizado alinhar decolar, 6224. 3305, livre táxi, chama no ponto de espera pronto, da 10. Livre táxi, chamará no ponto de espera pronto, da 10, 3305. 258, pode aprovar a posição flotilha presente? Tem que eu queria, comandante, mas aí já fica na área do centro. Vamos manter a proa de Momo e aguarda a coordenação. Ok, Momo aguardando. Grato pra executiva. Eco Zulu November, Salvador. Diga, Théo. 52 milhas fora, serviço radar terminado. Chame Léus 1201, boa noite. 201, galera. Portugal 019 at descent 2000 feet, altimeter 31014, clear the last X-ray, form established. Down 2000 feet, altimeter 1014, clear the last X-ray 10, acordo established, Portugal 1014. Correction, 019. Controle de Salvador, boa noite, Oceaneiro, 6224. Boa noite, 6224. Submantenha nível 190 na saída PUC, está sob vigilância radar. 190, sob vigilância 6224. Autorizaria voar Jama, está presente, senhor? Obrigado. Direto Jama, 6224, obrigado. Meu centro em 12545, alterno 2685, boa noite. Centro 2545, 2685, boa noite, obrigado. Ponto espera totalmente pronto, 3305 da TAP. Está autorizado, alinhar e decolar o vento 1100 graus, 5 nós, 3305. Ali de cima 1-0-3-3-0-5. Portugal 019, ILS 10. Portugal 019, call Salvador Tower 118.6, good night. 118.6, good night, Miguel. So, good night, Portugal 019, ILS 10. Roger, check LNG and clear to land. The wind is 100 degrees, 5 knots. Colo em Lanigueiro, Dallas Fox, Portugal 019. 3305, Dallas 48, contra 198. 398, grato, boa. Controle de Salvador, muito boa noite, 3305 da TAM. 3305, boa noite. Contato radar, suba o 330 na Puca. 330 na Puca, 3305. Call 019 landing gear down at lock. To land, 080 degrees 5 knots. Clear to land, runway 10 for Portugal 019. On the ground at 52, clear taxi Alpha and Kilo via apron 3, then enter apron 1, gate 11. Copy, clear taxi via Alpha, Kilo, apron 3, then enter apron 1, stand 11, Air Portugal 019. Affirmative, maintain my frequency. Will do. 545, boa noite. 545, obrigado, outro lado. Thank you. 2107-500, 3305. Gente, mantém uma escuta ainda. Salvador, boa noite, web 5716, Quatro Charlie. 57 no meio, identifique, chega da mar e desça ao 050. Identificou 050. Chame Recife, 12545. 12545, 3305, grato, boa. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, Tango, Índia Bravo. 5972 para o pushback, acionamento em frente, jogada para ela. Está autorizado, chama para o táxi. Contará para o táxi, 5972. Vitor dos Santos, atuado para Salvador, autorizado via farol da barra. Estamos relacionados com o transponder 0242, POB02. Gente, mantenha mil pés no corredor Axé, informe no farol de Itapuã. Mil pés no Axé, informe no Itapuã. Fica bravo. Salvador, boa noite, estou até o 9908. Total 9908, Vossinho. Vossinho, vou, por favor, coordenar o nível 340 para Guarulhos. Sim, está pronta a cópia? Afirmativo, prossiga. Autorizado Guarulhos 340 na Perlisque 58, decola da 190 com curva direita na saída da El, Leda e depois voa Sagaz. Aciona 5160, controle no alvo decimal 8. Positivo, 340 aprovado, Perlisque 58, decolagem pista 10 com curva direita da El, Leda é a nossa subida, após Leda direto Sagaz. 5160, transponder 19, decimal 8, controle de saída. Total 9908. Senhor, o código 5160, chame para o acionamento. Chamaremos para o acionamento. Salvador, Rio 5972 para o táxi. Estamos com 3 horas e 20 de autonomia, 3 a bordo, alterna Guarulhos. Um ativo, está autorizado o táxi até o ponto de espera da 1-0, champanhe para decolar. Mil pés, 1013, livre LS X-Ray. 2000, Salvador, total 9908 para pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chama aliás para o táxi. O 5972 pronto. Próximo pode ser o número 10. Autorizado, ali.